ordem, Senhor. Mostra o caminho que devo seguir. Com tua coluna de fogo, Senhor, ilumina o caminho, não quero cair. Se não fores comigo, não me deixes sair. Tua presença é tudo que eu tenho aqui. Face a face me faz. Preciso te ouvir e que vejam meu rosto a te refletir. De dia de tudo, eu te sinto tão perto. Se não fores comigo, eu não irei. Mas se fores comigo,